Primeira coisa, sempre vamos ter alguém como Moisés, que tem uma promessa e um projeto de Deus, mas que dá uma escapada para o Egito. Sempre vamos encontrar pessoas assim. Talvez seja você que está aqui nessa noite. E muitas vezes até vindo à igreja de vez em quando. Às vezes, nem de vez em quando, às vezes, semanalmente. Mas você sabe que a sua vida está mais no mundão do que aqui. Do que no reino do Senhor. Você sabe que tem uma promessa, mas você sabe que o mundo está te envolvendo muito mais do que as coisas do Senhor. Você já até tentou, como Moisés, fazer alguma coisa em favor da igreja, em favor do povo de Deus, em favor de Deus, mas se deu mal. E alguma coisa ruim aconteceu, e como aconteceu com Moisés, teve que fugir de novo. E agora Moisés não tinha nem espaço mais no Egito. Moisés teve que fugir e fugiu para uma terra chamada Midian, se escondeu num buraco e foi encontrado por algumas mulheres. E essas mulheres contaram para o pai sobre ele e o pai o chamou. E o pai era um sacerdote de Midian. Diga, sacerdote de Midian. Na verdade, sacerdote de Midian significa um sacerdote de uma seita, de uma religião que não teme a Deus, não conhece a Deus e tem pactos com Satanás. Quando nós estudamos a história dos midianitas, irmão, na Bíblia, você fica impressionado. Meu Deus, quem era esse homem? Um sacerdote de Midian. Hoje seria um pai de santo. Ou talvez a líder das filhas de Maria na Igreja Católica. Ou talvez um padre. Ou talvez alguém que tem alguma posição lá na maçonaria ou em qualquer outra seita oriental. Um sacerdote de Midian, um sacerdote de uma outra seita. É o que Jetro era. Impressionante como que Deus descuidou da vida de Moisés e permitiu Moisés fugir para o Egito e se encontrar com o sacerdote de Midian e se envolver com esse homem. Deus descuidou da vida de Moisés. Ou isso estava nos planos do Senhor? Tem alguma coisa que não está no controle do Senhor, irmão? Tem alguma coisa que não está no controle do Senhor? Você ainda tem dúvida? Responda novamente. Não. O Senhor sabia o que estava acontecendo. Talvez o diabo tenha colocado a mão na cabeça. Ai, ai, ai, é agora. Vou desfazer aquele plano, aquele projeto que Deus tem para Moisés, agora eu arrebento com ele. Ele vai se envolver com aquela família espírita, ele vai se envolver com aquela família lá daquele sacerdote Midian e vai dar tudo errado. Mas vamos continuar, antes que você pense o que não deve pensar. E eu vou depois te falar o que é que você não pode pensar. O capítulo 3 diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, sacerdote de Midian. O Senhor não pôs isso aí por acaso, sacerdote de Midian. Diga de novo, sacerdote de Midian. E ele foi por trás do deserto e chegou a Horeb. Diga, Horeb, monte de Deus. Ah, meu irmão, pode ser quem for. Se começa a se aproximar do monte de Deus, tem que ter cuidado. Porque o monte de Deus e toda a área à volta do monte de Deus é a área de risco para Satanás. Porque é a área onde Deus toma as pessoas e resgata as pessoas. É por isso que você tem que ter um culto na sua casa, mesmo sendo o único crente, porque você vai estabelecer um monte de adoração, um lugar, um altar de adoração, e no monte do Senhor, o Senhor faz algumas coisas. E aí lemos a história, Deus veio, pôs fogo na sarça ardente, Moisés temeu a Deus, Moisés viveu 40 anos no Egito, e não sabemos quanto tempo ele já estava no deserto, provavelmente quase 40 anos, longe de Deus, longe da igreja, afastado e agora envolvido com uma seita lá dos midianitas e morando com um sacerdote dos midianitas, provavelmente muito influenciado pelas trevas. Porém, havia uma promessa e um projeto de Deus para a vida de Moisés. Diga para o seu irmão, há um projeto de Deus para a sua vida. Você vai entendendo, irmão. Quando Deus, no versículo 6, diz, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus mexeu com lembranças de quase 80 anos atrás na vida de Moisés. Porque Moisés foi morar no palácio de Faraó, mas quem foi cuidar do neném foi a sua mãe, Joquebede. E pode ter absoluta certeza que aquela mãe, serva do Senhor, começou a profetizar: Moisésinho, o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus fala aquela frase que provavelmente Moisés há muitos anos não ouvia, aquilo suscitou dentro de Moisés lembranças de um tempo, de algo que era muito superior a tudo que ele já tinha experimentado e ao que ele estava sofrendo no deserto, como fugitivo. Deus, e a palavra de Deus diz: Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para aquele Deus. Eu sei quem é esse Deus, eu já ouvi minha mãe falando desse Deus. Eu não conheço esse Deus, mas esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus do meu pai. E agora esse ser sobrenatural aparece e fala: eu sou o Deus do seu pai. E ele escondeu o rosto. Talvez pensando: eu estou fazendo tudo errado, eu estou longe de Deus. Eu estou longe de Deus, eu estou longe da minha família, eu estou longe da minha terra, eu estou envolvido em tantas outras coisas. Temeu a Deus. Agora, o que mais me impressiona é que Deus esquece o que está acontecendo, parece, aos nossos olhos, e fala com Moisés: Moisés, eu vou salvar o meu povo e eu quero você. Eu não. Moisés, é você. Não, eu sou. Gago. Talvez ele tenha ficado gago naquela hora. De medo do que estava acontecendo. Eu te enviarei a Faraó, Moisés. A Faraó? Vou te enviar a Faraó. No capítulo, no versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou. Dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Versículo 15, disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Agora olha a orientação que Deus deu a Moisés. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado. Repita comigo: certamente vos tenho visitado. Primeira coisa, irmão, pode ser que você seja um desses exemplos. Talvez seja um desse Moisés, que anda mais lá no Egito do que no povo de Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite: para Deus, você continua pertencendo a Jesus. E os projetos que Deus tem para você, nada, absolutamente nada pode impedir. Se fôssemos nós olharíamos para Moisés e falaríamos assim: qual que é a ficha do Moisés? Ih, não tem jeito não. Olha, vamos mudar, vamos colocar outro, porque Moisés não dá certo mais para esse projeto. Eu tinha salvo Moisés lá nas águas, eu fiz tudo aquilo, mas olha o passado de Moisés, olha tudo que ele já fez quando ele saiu da igreja, olha como ele pecou, olha como ele se sujou lá fora, não dá mais para usar Moisés. Mas Deus não fala um A. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, é você. Eu, Deus, eu tenho um plano para a sua vida. Deus está falando com cada um de nós nesta noite aqui. Deus tem um plano para a sua vida. Você pode ter ido aonde for, você pode ter ido longe demais, você pode ter se envolvido com o Egito tanto que for. Você é um separado de Deus. Foi comprado pelo sangue de Jesus e Deus tem um projeto para a sua vida. Eu não estou dizendo que Deus tem bênçãos para a sua vida e Deus vai te abençoar lá no seu trabalho, nos seus sonhos. Não, Deus tem um projeto dele. Coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. E a qualquer momento, o Senhor te revela esse projeto. E hoje é o monte do Senhor. E Deus vai chamar aqui na frente muita gente que já tinha achado que não tinha jeito. Eu vou passar o resto da minha vida cuidando do rebanho desse velho sacerdote, dessa seita aí. Não tem mais jeito para mim. Eu não posso voltar lá para o Egito. Eu não posso voltar para o meu povo. E Deus vai dizer a você, eu tenho um projeto para a sua vida. E Deus vai te mostrar que projeto é esse. Mas Deus, eu não posso. Pode, Moisés. Pode. Pode, você pode.